tem uns negócios que é bom de ouvir, né? Foi comprado, resgatado tua graça e alcançou. Diferente eu sou. Você é diferente, irmão. Aleluia! Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Aleluia! Você tem algo diferente. Olha para a pessoa do seu lado e vê se ela tem algo diferente. Isso é diferente. Isso é Cristo na vida da pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar todos um pouquinho, deixa eu falar dois negocinhos. A gente vai fazer o louvor, já vou entrar na palavra. Estou com vontade de pregar essa palavra hoje. Hoje eu vou pregar essa palavra como se fosse a última da minha vida. Porque não tem outro jeito de pregar ela se você não imaginar que ela é a última da sua vida. Então não faça a cara. Teve alguns que fez assim, tipo, da hora, ele vai morrer. Vai sair um aleluia aí. Vai sair um aleluia, a qualquer momento sai um aleluia aí. Mas não tem como pregar essa palavra se não for como se fosse a última da sua vida. Mas, dia 22 do 11, nós temos? Campos do Jordão? Campos do Jordão. Só que você não vai lá tomar vinho quente, eu acho. Eu acho. Não existe vinho crente. Porque quando a gente faz o arraiá aqui, tem o crentão e tem uns caras que ficam do lado só cheirando. Você já viu? O cara fica do lado assim. Chega a ser uma lágrima aqui assim, ó. Aí você pensa que o cara tá chorando por causa do gengibre, é nada, é a. É a carne gritando. É um som do Fábio Júnior, carne e unha, sabe? Aquele negócio. Mas você vai para Campos do Jordão para se divertir. Estamos em comunhão e juntos, amém? Não sabemos o preço ainda, mas eu. Acredito que não deve ser mais do que R$40. Que é uma ninharia. Até porque Campos do Jordão é lá no Rio Grande do Sul. Ah! Já diria Matheus. Adriano, eu quero o nome da escola que eu vou processar a professora de geografia dele. Não tem professor de geografia. Adriano, desculpa, ele não aprendeu. Porque ele ficou escandalizado, porque uma passagem para Campos do Jordão de avião deve ser uma fortuna. Tem noção com a minha igreja? Se a pessoa falar assim, irmão, vamos abrir uma igreja em Campos do Jordão? Mais baixo. Ele deve ir embora assim, aquele pastor é louco. Quanto custa para fazer uma célula lá no Rio Grande do Sul e voltar toda semana? E dia 20... Não, outro. 25 do 11, do 10, é Deus lá em casa. Aleluia. 25 do 10, Deus lá em casa. Glória a Deus. Vai ser uma bênção também. Aleluia. Você vai tirar aí uns 20 batismos fácil. Amém, glória a Deus. Como a palavra vai falar por si só, sem mais delongas, depois eu queria que alguém arrumasse o boteco. Amém, fica de pé. Os caras já trum, trum, trum. E os caras já meteram trum, trum, que é pra gente ficar quieto. Jesus. Jesus, alegre vou, apaixonado por tua graça estou, e sempre buscando muito mais de ti eu vou. O teu Espírito é um rio de amor, e quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus. Pelo diabo seja anulado a esse momento. Queremos, Senhor, entronizar o nosso espírito ao teu, que a tua palavra venha a ser vida e luz em nome de Jesus. Amém. Em referência, sente-se e abra sua Bíblia em Mateus 25:1. Deixa eu dar um ritmo mais rápido, porque queremos orar bastante no final. Amém. Irmão, fazia tempo que eu queria pregar uma palavra dessa, porque o próprio Deus vem me incomodando para a gente pregar algumas coisas. E eu não sei nem o que vai acontecer nessa igreja após esse culto. Eu não sei nem o que vai acontecer na sua vida após essa palavra. Eu não sei nem se você vai alinhar no propósito eterno, se você hoje toma a decisão de não andar mais comigo. Porque hoje eu acho que eu vou pregar a palavra mais dura que eu já preguei em toda a minha vida. Mas a palavra de Deus, ela é assim. Eu sei que as pessoas hoje estão sendo muito polidas em pregar a palavra, porque eles querem agradar o homem. Eles não pregam mais o que Deus quer que fale. E eu estou numa fase que eu estou meio, não muito preocupado com o que as pessoas acham mais de mim. Eu não tenho uma igreja de 1.000 pessoas. Talvez nem tenha pelo meu perfil. Deus falou para mim que eu chegaria a 500. Isso eu sei que eu chego. Mas a questão que eu sempre falei para vocês não é muito o que, as pessoas... Como que a gente vai fazer para trazer as pessoas para cá? E sim, o que elas vão encontrar aqui? E durante essa palavra, fazendo em casa o estudo, eu cheguei a uma grande conclusão. Senhor, se for necessário que eu pregue ela, se for a última palavra da minha vida, que ela venha marcar a vida de muita gente. Uma palavra dessa não tem como você pensar em pregar, sendo que você vai imaginar que tem mais uma. Você não sabe qual é a vontade de Deus hoje. Mas para a palavra vir até você, ela tem que passar por mim. E eu entrei numa crise essa semana pensando nisso aqui. Eu quero pregar para a igreja hoje. Você que é visitante, não crente, não convertido, eu até creio que o Espírito Santo vai te convencer do pecado também. Mas eu queria falar, assim como Jesus falou para os judeus da época, eu quero falar para você. O que está dentro da igreja e se denomina crente, cristão? Eu quero quero pregar do mesmo jeito que ele fez naquele dia. Eu quero tentar explicar para você o que significa isso. Eu vou ler o texto e daqui a pouco a gente começa a esclarecer a sua vida. Irmão, se hoje fosse ceia, você entraria na maior crise da história da sua vida espiritual. Mateus 25:1 fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou noivo. Eu prefiro noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou insensatas. Algumas bíblias chamam de nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tem muita gente que gosta de ir para a igreja, mas não quer levar azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Retardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor: aí vem o noivo. E saíram-lhe ao encontro. Um dia o noivo vai voltar para pegar noivo. Isso é inquestionável. Isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Que noiva que tem dentro da igreja? Prudente? Imprudente? Preparada para a volta do noivo ou desprecavida de todo jeito? Sonhando com isso ou não? Eu comecei a lembrar de algumas coisas de gente inteligente e prudente, né? Eu lembro que eu morava no Cláudia, na época que era a favela. Hoje é uma beleza morar lá. E toda hora faltava energia. E minha mãe sempre tinha na gaveta vela. E a gente sabia, todo mundo na casa sabia onde estavam as velas. Gente prudente, gente que sabe que a qualquer momento aquilo vai acontecer. Você é uma pessoa dessa? Você está preparado a qualquer momento as trevas tomarem conta disso aqui? Está preparado para a volta do noivo? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez não seja um culto que você dê muito glória a Deus. Talvez não seja um culto que você vai sair daqui com o seu carro, a sua bênção, a sua vitória. Mas se você sair daqui com a sua salvação, o que eu fiz aqui foi muito bem feito. Não estou muito preocupado com esse negócio. Eu sei que muita gente vai sair da cadeira. Muita gente vai gritar, glorificar, explodir essa igreja como nunca aconteceu antes aqui. Porque todos os lugares tem gente imprudente e gente imprudente. Gente sensata e gente insensata. Que tipo de virgem você é nessa história? Está preparado? Irmão, eu já vi gente pregar essa palavra e mandando encher a botija de azeite do irmão, ele rodar num pé só igual Saci Pererê, cair de costa e falar que o culto foi uma benção. Eu não quero encher sua botija de azeite hoje. Eu quero que Deus te entregue uma botija nova. Porque você que vai encher ela ou não, não sou eu. Eu, para te falar a verdade, eu não estou nem muito afim de fazer mais culto com esses negócios, não. Vou deixar para as reuniões de encontro, monte. Eu quero que a igreja entre numa reflexão hoje eterna, porque as pessoas esqueceram da voz de Cristo. Ninguém fala mais sobre isso. Não fala na televisão, não fala mais nos cultos, não fala mais em igreja, não fala nas células, outra coisa, nem a gente fala mais sobre isso. A igreja está aqui e a finalidade dela sempre foi o propósito eterno de Deus, que é o casamento, que foi criado desde o Éden, que foi rompido por causa das artimanhas de Satanás. O pecado entrou através do homem. A partir desse momento houve um grande plano de salvação para que Deus restaurasse o quê? A aliança com você. E a partir desse momento, o que aconteceu? O homem se perdeu. Se perdeu de tal forma que até a palavra dele não é mais dita da forma correta. Isso aqui é um grande manual de como fazer as coisas. Isso aqui é o manual da sua vida. Mas as pessoas querem o quê? Simplesmente levar de uma forma como se nada aconteceu. Nada aconteceu. O homem caiu, e daí? Aceitei Jesus. E daí? Estou salvo ou não? E daí? Vou batizar? Tanto faz. Vou para a igreja ou não? Nós estamos na geração do tanto faz, tanto fez. Eu nunca vi uma geração tão fraca, tão podre, tão esdrúxula como a gente vê hoje. Eu nunca vi uma geração que não está ligando para nada. Papai não liga para mãe, não liga para a história, não liga. Nem para os irmãos mais velhos da igreja ligam mais. Jovens entram na igreja, saem, como nenhum tipo de reverência, de respeito, de nada. As pessoas hoje não têm consideração nenhuma pela história de irmãos que estão aqui há 14, 15 anos, 20 anos de evangelho. Sabe, história que você escuta de pais, de pessoas que eram crentes na década de 70, década de 80. Pessoas que pregavam isso que eu vou pregar hoje, o dia inteiro, todo culto era a mesma coisa. Mas hoje não, hoje temos uma igreja mimada, de um povo mimado, que quer receber o quê? Coisas que adoçam o seu ego. Irmão, eu não estou aqui para pregar para adoçar o seu ego. Eu estou aqui para preparar você, porque um dia você vai morrer. E não se fala nem sobre a morte. Tem alguns aí que vão fazer até o sinal da cruz agora. Porque eu falei que você vai morrer, e você vai morrer, irmão. E se você não morrer, ele volta antes. E resumindo, você tem que resolver sua vida hoje. Porque você sabe o dia que ele vai voltar? Você sabe a hora? Você é prudente ou não? Irmão, Deus não fez você para ir para o inferno. Deus não criou a raça humana para ele ser condenado. Deus criou a raça humana para ter amor dele, a vida dele. Você não está aqui para ser condenado. E eu vou mais além, você não está aqui nem para morar nessa terra. Você é um peregrino aqui. Esse lugar não te pertence. Você está de passagem aqui. E quando você aceita Cristo, automaticamente o seu foco é morar nesse lugar novo. Eu vejo quando as pessoas mudam de casa, quando está naquela ansiedade de mudar de casa, qual a primeira coisa que você escuta? Deixa tudo para trás e viva uma nova. Então, faz tempo que você deixou o que era velho para trás e viveu uma nova vida. Está na hora de você sonhar e morar numa terra nova, numa casa nova, num lugar novo. E o nosso Deus é tão bom que a minha Bíblia, não sei se a sua Bíblia, é clara, fala que há muitas moradas lá, que é igual o grão de areia na praia. Tem algumas igrejas que limitou, né? Só pode 144 mil. O meu Deus não tem acepção de pessoas. Pode ir quantos quiserem, o acesso é livre. Vai quem quer, eu vou para lá. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu estarei lá. E se eu tiver que pregar aqui hoje para você, você vai também. O problema é que a gente vê os crentes vivendo nesse mundo como se fosse desse mundo. Irmão, você é um extraterrestre desse mundo. Você não sabe quem é da igreja, quem é do mundo hoje. Mas por quê? Porque não se prega a volta do noivo. Não se prega a volta de Cristo. Não se fala do tipo de pessoa que ele vai ter casamento, relacionamento eterno, vida eterna. Não é qualquer um. Não é de qualquer maneira, irmão. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não estou falando de salvação. Estou falando de reinar com ele. Ter vida com ele. Estou falando de você ter algo muito maior, irmão. É muito podre você, e muito pobre você imaginar que só aceitei Jesus, me batizei, só não vou para o inferno. Isso é a cabeça de derrotado. Você tem que viver do melhor que Deus te dá, mas não é aqui, é lá. É lá, você está pensando aqui ainda, você está juntando dinheiro aqui, a Bíblia fala para você o quê? Juntar tesouro aonde? Lá, não é aqui. Deus fala para você buscar primeiro Ele, não as outras coisas, e você só vive buscando outras coisas. Eu não sei realmente o que vai acontecer com você hoje aqui. Porque se você não sabe, os sinais estão claros. As pessoas falam assim, mas Jesus não voltou até agora, não vai voltar mais. Quem falou? Olha os sinais aí, de tsunamis, terremotos, guerra que não acaba. Você vê crises econômicas, agora pior, crises espirituais. Você sabia que a maioria das orações que eu faço durante a semana para as pessoas são porque elas estão em crises espirituais? Elas não se aguentam a vida espiritual dela. A gente orava antes por cura, orava por milagres, orava por prosperidade até. Mas hoje as pessoas pedem oração para que a vida espiritual dela seja melhor. Mas por que que você desvia? Agora você sabe por que que você desvia. Por que que um crente desvia? Porque ele não é prudente. Você tem dúvida que Jesus vai voltar? Irmão, se você tem dúvida, eu acho que você não se converteu. Você tem algum problema. Agora, se Jesus vai voltar, você crê nisso? Você sonha com isso? Essa é a sua vida? Esse é o seu propósito de vida? Você tem que ser o quê? Prudente. Mas o diabo fala o que para você, aquele derrotado? Que você não consegue, que você não suporta, que você é isso, que você é aquilo. Que... O diabo é um mentiroso, irmão. Pega aquela bugiganga que ele tem, amarra tudo, e mete a bicuda, chuta ele para longe. Eu não tenho nem onde morar, aquele miserável. Aí tem gente que fica aqui, eu estou em opressão, estou com crise seta, não sei o que. Mas ainda você está nisso? Eu estou pensando na volta do Senhor. Você está pensando ainda em crise? Eu quero a volta. Se eu estou pensando na volta, estou passando por luta, estou vigiando. Estou passando pelo melhor momento, estou vigiando. O próprio Senhor falou para você vigiar o quê? O tempo todo. Ou você acha que ele vai te dar mais 5 minutinhos quando ele voltar? Você está esquecendo, meu irmão, desse negócio. O profeta Zacarias foi claro. No final dos tempos, o sol ia esquentar tanto que os olhos dos humanos ficarão vermelhos. Esse dia eu vi na internet. Em 2045, os olhos dos homens serão todos vermelhos. Está vendo essa parte branca? A clara? A gema é o preto. A clara vai ficar toda vermelha. A volta está cada vez mais perto. O profeta Malaquias chegou a falar o quê? Que não ia ter nem planta para comer. Você está preparado para esse momento? Você tem noção do que vai acontecer no mundo nessa hora? Ah, pastor, mas você está querendo me assustar? Não, eu não estou querendo te assustar. Eu estou querendo te falar da volta dele. Não é disso que vai acontecer. Isso aqui serve para o ímpio. Nós não somos ímpios. Quando isso estiver acontecendo, nós já estamos longe daqui comendo do melhor, faz tempo. Nós já estamos sentando na mesa do rei, servido por ele ainda. Eu não vou viver isso aqui que estão falando. Isso aqui vai ficar para quem não crê. Isso aqui vai ficar para quem não vigia. Eu não. Eu quero hoje encher meu estoque de botija e azeite. Cheio, até a boca. Para que ele volte a qualquer hora. Irmão, você tem que vigiar, porque ele pode voltar a qualquer hora. Aí você está vivendo aqui, querendo ter coisa aqui, mas você tem que estar aqui pensando em voltar para onde? Para sua casa. Sabe aquele negócio do Gugu que você chora? Voltando para minha casa? Só falta a musiquinha da Bethânia. Um bom lugar. Nananana. Aí até chora no final. Aí quando você vai num velório de crente, você fica chorando. Mas por que? Está voltando para casa e está no melhor lugar que poderia estar na vida dele. Você não tem mais crise, irmão. Está na hora de você entender e parar de dar ouvido para o diabo. E chutar ele para longe. Acabar com tudo que ele tem para você. Acontecerá coisas nesse mundo que você nem imagina quando o anticristo for solto. Você não tem nem ideia. Igual eu estou falando para você. Eu não sei nem se você volta semana que vem, mas eu vou pregar o que tem que ser pregado aqui hoje. Está na hora de você ter uma vida consagrada a ele, irmão. Está na hora de você ter uma vida que fala... como fala assim? É escancarado que você é crente. Sabe, tem algumas coisas que está na hora de você amadurecer rápido. Você que está vivendo uma vida perdida, está na hora de você voltar para os caminhos de Deus rápido. E você que está nos caminhos de Deus... Você todos os dias tem que escutar no seu ouvido aqueles passos dele voltando. Do mesmo jeito que ele foi, a Bíblia fala que ele vai voltar. Por isso que o diabo... E você está preparado? Você sonha com isso? Mas deve ser um privilégio absurdo. Você ser chamado de filho, servo bom e fiel. Já pensou? Você tem que ouvir um negócio desse? Você sonha com... Irmão, eu sei que você vem para os cultos querendo às vezes uma benção, uma vitória. Vou mais além, é o culto mais egoísta que eu vou pregar na minha vida. Sei que às vezes você vem para a igreja querendo orar pela sua família. Você vem querendo orar pelos seus filhos, pelos seus pais. Mas Deus hoje quer trabalhar no seu espírito. Ele não quer saber como está a sua vida lá fora. Porque o arrebatamento, sabe o que significa arrebatamento? Ser tomado à força. A força. Quando o diabo souber que ele vai voltar, ele já vai preparar tudo, que ele vai saber antes de você. Porque ele mora nas regiões celestiais. Só que Deus não deixa os filhos dele passar por problema. Ele toma antes. Por isso que fala de arrebatamento. Irmão, se você entende o que eu estou pregando aqui, nenhum de vocês fica aqui mais. Todos vão ser arrebatados a qualquer momento desse lugar. A qualquer hora. E eu estou orando para que seja rápido. E se for hoje, durante o culto, eu acho melhor ainda. Aí você fala, pastor, mas agora que eu estou entendendo, estou fazendo um monte de coisa errada, e se eu quero que seja agora? A decisão não é minha, não sou eu que defino o que vai ser. Eu sei que eu estou preparado. E como a pregação hoje é individualista, eu quero que seja agora. Daqui a pouco. Ah, mas fulano ficou. Foi avisado. Foi pregado o evangelho. Ah, mas eu vinha numa igreja que não falava disso. Cada um prestará conta de si. Se eu tenho que pregar hoje, eu vou pregar hoje. Porque todas as pessoas que têm intimidade com Deus, ele tirou. Tirou Elias numa carruagem de fogo. E teve, eu acho que... Ninguém fala disso aí. Você vê como que o diabo é sujo, ele engana? Ninguém fala de Enoque. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Ele teve tanta intimidade com Deus, ele andava tanto com Deus, ele conhecia tanto Deus, que Deus tirou ele e levou embora. A pessoa, a gente está aqui e fala assim, mas, rapaz, cadê o Sandro? Rapaz, sumiu faz tempo. Todo mundo vai achar que é o quê? Alguma coisa maligna. Mas se de repente ele tem um coração que agrada a Deus, Deus fala assim, não, o lugar dele não é esse, não. Eu vou levar de uma vez hoje. A igreja vencedora é uma igreja que é íntima de Deus. A igreja vencedora é aquela que conhece o Senhor na intimidade. A igreja vencedora, quando eu falo de igreja, eu falo de prédio, não, estou falando de você. Vencedor é aquele que conhece Deus de uma forma íntima. Automaticamente ele leva. Automaticamente ele quer perto dele. É instantâneo. É rápido. Uma igreja que é vencedora se aproxima de Deus. Aproximando de Deus, automaticamente você se afasta do mundo. Crente que está com um pé em Deus e um pé no mundo, não vai subir. Vai ficar. Eu não vou falar de salvação, estou falando de arrebatamento. Quem que fica com um pé lá e outro cá, não serve. A unção de Enoque não está na sua vida. Você não está no critério que agrada a Deus. Ah, pastor, mas é difícil pecar. É não pecar. Por que você não fala o contrário? Não é difícil servir ao Senhor. Porque as melhores coisas que eu tenho estão no Senhor. Por que as pessoas não falam isso? Porque é tudo derrotado. Tudo com a mente travada. Por isso que vive essa vida desgraçada. Miserável. Podre. Porque vive com a cabeça no mundo. Fala que ama a Deus, adora o Senhor com a boca, mas lá fora fica beijando. Levanta as mãos para adorar o Senhor, mas fica colocando as mãos em coisas que não pode e não deve. Fala que os meus olhos são seus olhos, mas fica assistindo o que não pode. Fala que da minha boca só sai adoração, mas em casa fala palavrão. Vem para a igreja e bebe. Vem para a igreja e está com um maço de cigarro no bolso. Vem para a igreja e não se posiciona como crente. Tem roupa de vir para a igreja, mas tem roupa de fazer coisa errada. Tem roupa de santo, santo do pau oco, e em casa tem roupa de prostituta. E posta foto ainda. Essa roupa é da igreja, essa aqui vai me ir para balada, para o funk, o short curto. Vai se converter, irmã. Vai ser uma mulher de Deus. Vai ser homem de Deus, homem. Para de assistir o que não deve. Para de ficar no seu telefone com o telefone de mulher do passado. Tomara que Jesus volte bem na hora que você está querendo mandar mensagem para ela. Eu sabia que ia ficar assim. Se sobrar 10 vencedor, valeu a pena o que eu preguei aqui hoje. Vale a pena. Se converta nas suas práticas. Sabe, pessoas hoje na igreja com caráter questionável. O que se fala, não se escreve. Postura questionável. Vida questionável. Fala que vai fazer e não faz. Começa uma coisa e não termina. Que tipo de crente nós teremos hoje dentro das igrejas? Você vai passar ela de fulano? Não, aquele cara é uma pilantra. Mentiroso, é isso, aquilo, outro. Você vai falar com fulano? Não, por causa disso, disso, daquilo, outro. E o noivo está aqui, aparecendo a qualquer momento. E a Bíblia fala que teve um grito quando o noivo apareceu. E vai ter dois tipos de grito quando ele voltar. O grito dos derrotados, que você não está nele. Ou o grito daqueles que estão eufóricos. Senhor, voltou mesmo. Aí você entende que quer correr para os braços dele. Está na hora, meu irmão, de você ter uma vida reta diante de Deus. Chegou esse momento. Eu sei que você está pensando no pecado. Você que está pensando no pecado, converta sua vida hoje, arrume sua vida hoje. Mas eu também quero falar para você que tem uma vida reta diante de Deus. Mesmo que o diabo prenda você numa barra de aço de 3 toneladas e te jogue no fundo do mar, no dia do arrebatamento, nada impede você lá. Essa barra de ferro apodrece e você é levado como uma águia para o alto, e de lá você vai ver a vitória. Esse é o momento do vencedor. O diabo pode armar o que for, pode te colocar no maior deserto da sua vida, onde você tem vários problemas. Mas eu vivo aqui por causa de problema, eu vivo aqui por causa dele. E nessa hora, irmão, quando chegar o arrebatamento, tudo aquilo que está te travando, rompe. E você é levado aos céus. Agora você que decide o que você quer. Adão vivia no paraíso e pecou. Jesus foi para o deserto e venceu o diabo. O lugar que você está não interfere em nada. O que interfere é o seu caráter, a sua postura, a sua decisão. Aí você me desculpa, tá? Eu sei que alguns falam que eu sou radical aqui, mas homem de Deus não usa brinco. Mulher de Deus não usa tomara que caia. O nome do negócio é tomara que caia, vai cair. E o pior é que leva os outros a cair junto. Irmão, nos dias de hoje, a gente tem que ensinar qual roupa que a pessoa tem que vir num teatro. Qual roupa que a pessoa tem que vir numa ministração. A pastora dessa igreja tem que fazer reunião para falar que roupa que você deve vestir para vir num culto. Está na hora da conversão chegar genuinamente nas igrejas. Se converter por inteiro. Na essência. Na verdade. Na postura. Antigamente a gente olhava para a pessoa, você falava de cara, esse cara é crente. Né ou não é? O cara tinha aquela roupa, um calor mal do mundo. Você falava, é crente. Aquela mulher era crente. Hoje você não sabe quem está no mundo e quem está na igreja. Mulheres dentro da igreja com olhar sedutor, roupas sedutoras, vida escusa. Irmão, está na hora de você ter, como é que eu falei quarta-feira? Você tem que ter postura de crente. Jeito de crente, fala de crente, atitude de crente. Está na hora de você ter uma conversão hoje genuína. Você não vê Abraão? Abraão aponta para Deus. Isaac aponta para Cristo. Juntou os dois e falou o quê para Eliezer? O servo. Vai e busca uma noiva para o meu filho. Rebeca. Quando chegou em Rebeca, entregou alguns presentes. Não vou falar de todos, é outra pregação. Mas um deles foi o tal do camelo. E camelo é um animal que carrega as pessoas no deserto até o final do objetivo, nem que chega de joelho lá. Entendeu? você está entendendo o que eu estou falando, quando Cristo mandou o Espírito Santo vir até você e te chamar para ser noiva, ele te entregou um camelo na hora. Desculpa de deserto é muleta para crente safado que quer ficar no meio do caminho. Porque se você quer romper, o camelo está do seu lado, é só subir em cima dele e marchar até o final, meu irmão. É hora de você ter entendimento disso hoje. Você é a noiva. E você sabe o que falaram para a Rebeca na hora? Mas você vai largar tudo isso para seguir esse homem? Quantas pessoas no mundo não falaram isso para você? Você vai largar a sua vida para seguir esse Jesus? Você vai largar a sua vida para seguir essa igreja? Ah, se eles soubessem que é bom que nós temos aqui, irmão. Eles viriam sobre você. Abandonariam também. Você sabe por que não abandonaram ainda? Porque nem você se converteu ainda. Aí eles olham para você e falam o quê? Se esse cara for para o céu, eu também vou. Se esse tipo de gente que é crente e o céu fazendo tudo o que faz, eu também vou. Homem de Deus tem vida clara. Homem de Deus tem a vida transparente. Mulher de Deus tem a vida transparente e clara. Casais têm a vida transparente. Adriana que vai casar, sua senha do Facebook é dele. E a senha dele é sua. Se não tiver isso, nem casa que não serve. Ah, mas eu não suporto, tem coisa que eu não quero que ele veja. Faça um face só. Agora, tem pessoas que têm tudo escuso, tudo em dúbio. Está na hora, meu irmão, de você ter uma posição clara para você começar a gerar vida. Por isso que eu quero profetizar sobre sua vida agora. Todos aqueles que questionaram sobre você, a decisão que você teve de seguir a Jesus, zombaram, tiraram sarro, criticaram e zoaram da sua cara, na autoridade delegada no nome de Jesus, na sua conversão, eu declaro que todos eles irão se prostrar diante do nome de Cristo. Você não será mais pedra de tropeço na vida de ninguém, porque hoje a sua conversão vai ser declarada neste lugar. Chegou o momento de você mudar. Chegou o momento de você ter vitória. Chegou o momento da sua conquista. Mas Deus hoje quer você, meu irmão. Não é um culto de você pensar agora aí. Fulano devia estar aqui. Ciclano deveria ouvir. Isso é só uma introdução do que nós vamos falar agora. Vamos começar a pregar agora. Eu precisava esclarecer para você o que é isso. Precisava que você entendesse o que nós vamos pregar aqui hoje. Por isso tem que chorar mesmo, já tem gente chorando, tem que chorar. Porque, irmão, se você não está preparado para casar, resolva sua vida hoje, vai case. O noivo está te esperando, ele vai voltar. E ele te ama, que ele fez tudo por você. Ele te deu vida, salvação, tudo. Tudo que você precisa está nele. É somente se adornar, se preparar, deixar tudo preparado. Naquele dia, falar o que para ele? Eu sempre te amei, Senhor. Todo mundo zoou, muitos desistiram. Mas eu permaneci até o final. Permaneci até o final porque eu te amo. E isso é o meu sonho. Meu sonho é chegar a esse dia. Mas vamos falar sobre o arrebatamento? Nesse texto fala que o arrebatamento foi à meia-noite. Por que meia-noite? Irmão, a Bíblia não fala o dia nem a hora. Fala? Não fala. Mas ele dá clareza de que é meia-noite. Meia-noite aponta para o quê? Algumas características em crente que você precisa aprender hoje. Meia-noite significa onde que o diabo age mais. O mundo da prostituição age meia-noite ou depois da meia-noite? Os bares enchem depois da meia-noite? As coisas acontecem depois da meia-noite? Os ladrões preferem entrar nas casas depois da meia-noite? Por quê? Porque está todo mundo o quê? Dormindo e desprevenido. Por isso que Jesus quer voltar à meia-noite. Porque ele fala que ele vem como um ladrão. Para quê? Para saber aqueles crentes que são vitoriosos. Já pensou se ele volta no dia que você está mentindo? Já pensou se ele volta na hora que você está pecando? Já pensou se ele volta na hora que você não deve fazer o que você está fazendo? Está na hora, meu irmão, de você ter um posicionamento claro. Essa meia-noite não é o meu relógio, nem o seu relógio, é o relógio dele. É o relógio do Senhor, é na hora que você vai estar desprevenido. Por isso que tem um monte de crente que cai. Porque não entende a graça, peca, acha que está fora da presença e faz o quê? Vai para o mundo. Só que ele volta e arrebata, você fica. E agora, está preparado? Não está. Porque se confessar o nome dele, você morre. E se negar, está condenado. E agora? Irmão, por mais que pareça duro, é muito mais fácil levar uma vida de santidade. É muito mais fácil levar uma vida regrada a Deus. De consagração a Ele. Irmão, é sim, sim, não, não. Aconteceu um fato aqui que vocês nem viram, mas eu não negocio a palavra de Deus. Pode chegar qualquer um, não negocio. Porque se eu negociar, ele volta. Aí vai acontecer o quê? Pô, mas na hora que você ia pregar aquela palavra, você teve que fazer algo que não me agrada, mas eu não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar o Senhor. Porque está na hora hoje, esse é o momento de você ser sério na presença dele. Se você sair daqui e passar o resto da sua vida com temor e tremor a Deus, valeu a pena o que eu preguei. Porque vai chegar uma hora, no clamor, que vai chegar seu momento. Tem alguns aí que estão não vendo a hora de Jesus não voltar. Eu não vou nem pedir para levantar o braço, você vai cair de costa. Depois do que eu pregar aqui hoje, você vai falar assim: Senhor, não volto, que eu não estou preparado. Porque o diabo automaticamente já começa a trabalhar na mente. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Trabalha ou não trabalha? Trabalha. Eu sei que trabalha. No final nós vamos acabar com a raça desse pilantra. Não sei vergonha. Não sei nem porque você dá ouvido para ele. A gente dá ouvido para o diabo. O diabo não dá ouvido para ele nem na libertação, não manda nem ele falar. O diabo é diabo, quer saber o nome dele? Deus que pergunta qual é o seu nome. Quer saber o nome de sem vergonha? Sem vergonha, expulso, manda embora de casa. Agora, chegou a hora de você falar o quê? Senhor, o que eu preciso mudar? O que você faz meia-noite? O que você faz à noite quando você está sozinho? Quais são os sites que você acessa? Quais são os telefones que estão no seu celular? Quais são os seus sonhos mais escusos? O que é que sua alma ainda pede? O que é aquilo que você sabe que está na sua vida? E você faz quando ninguém vê? Está na hora de você se preparar para o momento da sua maior alegria. Não para o momento da sua maior derrota. Meia-noite é um horário propício. Eu agradeço a Deus por ele ter me ensinado que é meia-noite. Porque não pode ser no momento que é clara. Irmão, está na hora de você entender. Quando você lembra de coisas do passado e acha graça, você não se converteu. A mulher de Ló morreu porque olhou para o passado. Meia-noite está chegando e o noivo está voltando. Eu sei que a maioria de vocês está achando que não vai, e eu estou aqui para te ensinar isso aí mesmo. Mas você é igreja e você é um vencedor. E por mais que ele esteja te acusando, que eu sei que ele está te acusando, por mais que ele está tentando acabar com sua paz, que eu sei que ele está tentando acabar com sua paz. Ah, meu irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida. Que naquela hora, você estará totalmente preparado para o casamento. Naquela hora você vai subir. Naquela hora você virá habitar nas regiões celestiais com ele. Naquela hora você estará aprovado e ele vai te chamar de filho, servo, bom e fiel. Naquela hora ele vai te chamar e vai te abraçar, te envolver com grande amor que você nunca teve na sua vida. Porque esse momento vai chegar. E hoje nós vamos desmascarar as estratégias do diabo. E se você crê, balança a pessoa do seu lado e fale para ela: você vai subir comigo também. Você vai subir, irmão. Se você crê no que eu estou falando, dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus, aleluia. Eu quero que você entenda o melhor, eu não vou te vender o pior. Eu não vou te vender o que não presta, eu vou te vender aquilo que cabe na nossa vida, aquilo que vale a pena investir. Tem pessoas que rejeitam o melhor, só quer um carrinho, dá um carrinho, eu não, eu quero o melhor. Eu quero o melhor, o melhor é o Senhor. O que eu tenho que fazer para ter Ele na plenitude? Eu quero. A outra coisa que você tem que entender, que meia-noite são quando as pessoas tentam te enrolar. Você vê que muita coisa aconteceu meia-noite. Sansão, meia-noite, foi preparada uma armadilha para ele. Em Gaza. Prenderam ele. Um portão, 3 toneladas. Para se salvar, ele tinha que carregar 60 quilômetros um portão de 3 toneladas. Numa armadilha que armaram para ele, para acabar com a vida dele. Quantas armadilhas estão sendo armadas para você hoje? Quantas armadilhas estão preparadas? É só você sair do culto. A balada. A pizza. Amanhã na escola, no trabalho. Quantas armadilhas o diabo está te colocando? Eu vejo no texto que Sansão estava no momento de fragilidade dele. E o diabo trabalha no momento de fragilidade sua mesmo. Você sabe por que ele trabalha no momento de fragilidade sua? Porque você não conhece a Bíblia. Se você conhecesse a Bíblia, a igreja do arrebatamento supre nessa hora da fragilidade. A igreja do arrebatamento é vitoriosa é nessa hora. Que quem te dá força é o Espírito. Porque a palavra de Deus fala o quê? Quando eu estou fraco, forte, estou. Quem está fraco aí levanta sua mão. É com você que eu quero orar e declarar agora. Você que não levantou a mão não tem o direito de levantar. Eu quero declarar sobre aquele que reconhece que está fraco. Meu irmão, Deus vai te dar tanta força. Deus vai te dar tanta força. Tanta força que as armadilhas do diabo serão poucas para você. Você vai carregar a quilômetros todas as armadilhas dele. Você vai superar todas as suas dificuldades. Quanto mais fraco você estiver, mais força ele vai te dar. Porque é assim que funciona no propósito de Deus. E é assim que eu quero que você seja um vitorioso. É assim que você vai superar todas as suas dificuldades. O diabo não pode te impedir. Ele pode armar o que ele quiser. Mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Pessoas tentam te enrolar. Tentam armar para você. Amigos na escola. Amigos no trabalho. Jeitos, sites, formas. Você agora não cai mais. Porque você sabe quem supre a sua necessidade. Sua necessidade vem dele. E nada pode te impedir de ter acesso a ele. Deus vai te dar essa força, irmão. Quando esse homem era muito forte, ele caiu. Mas quando ele estava fraco, ele teve a maior vitória da vida dele. Eu não sei se você está no seu pior momento, mas se você estiver no seu pior momento, eu declaro que vai chegar a sua vitória. A maior vitória da sua vida está mais próxima de chegar. Esse é o seu momento. Você vê que meia-noite, Eutico dormiu numa pregação de Paulo. Ele dormiu em que momento? Meia-noite, é meia-noite que as coisas acontecem. Meia-noite não é horário, é a circunstância. Paulo pregava no cenáculo e esse jovem o quê? Dormiu. Você sabe por que ele dormiu? Porque a igreja do arrebatamento é aquela que não dorme, é aquela que vigia, que tem a botija preparada para o momento da volta dele. Quem está dormindo vai ficar, quem está dormindo vai cair. E a morte vai chegar espiritualmente para você. Porque esse jovem estava dormindo, você sabe em que momento? No terceiro andar daquele prédio. No andar de baixo estava tendo um culto. E naquela época eram velas, né? E tinha uma fumaça preta, não é aquele negócio? E subia. E quem estava dormindo lá em cima começou a inalar aquilo. De tanto inalar, ficou fraco e caiu. A igreja vitoriosa é aquela que adora o Senhor e o incenso sobe. E se tiver alguém dormindo lá em cima, fora do propósito de Deus, no lugar errado, na hora errada, vai ter que sair do nosso meio, porque nós vamos atingir o coração de Deus. É assim que funciona um vencedor e um derrotado. Se ele fosse um vencedor, ele estava sentado lá embaixo no momento da adoração, não lá em cima observando. Esse jovem estava no lugar errado, na hora errada. Ele estava sentado na janela. Sentado na janela, você está prestando atenção para dentro ou para fora? Para fora. Por que você ainda tem o hábito de sentar no fundo dos cultos? Por que você é sempre o último a chegar na igreja? Por que você é sempre aquele que não adora, não fecha os olhos? Não fica dormindo não, meu irmão. Vai chegar uma hora que você vai cair. E não fique querendo ficar de pé por causa de mim ou cair por causa de mim. Isso é mentira. Porque se você estiver no meio da adoração, no meio do culto, aonde o incenso está subindo, você não dorme, você está no meio do mover de Deus. Todas as pessoas que estão fora do mover de Deus vão cair. Não fique no lugar errado na hora errada. Ah, não fui escalado para o encontro, mas eu quero estar lá no meio. Se eu tenho que ir sábado, eu vou sábado. Se eu tenho que adorar, eu vou adorar. A reunião é aqui, eu vou estar no meio da oração. Que tipo de geração de crente que nós temos hoje que só faz as coisas porque é paparicado ou não? Alguém poderia ir lá para paparicar esse jovem e falar que não, fica aí não, desce, não é assim que faz hoje? Pois eu quero orar agora, Senhor, todo mundo que estiver fora do propósito da minha igreja. O Senhor levante uma igreja aqui de clamor, adoração e vida de Deus. Se for para cair, os eutíquos que caia tudo. Mas eu não quero nada que impede o crescimento da igreja. E as pessoas falam assim, não, era porque Paulo pregou algo que estava incomodando o jovem. Porque Paulo, nesse texto, fala que ele pregou 8 horas. 8 horas, tem noção? Você reclama que eu prego 1 hora e meia aqui. Paulo pregou 8 horas. Aí fala assim, não, mas provavelmente foi uma pregação chata. Provavelmente é uma pregação chata igual a minha, que está falando para você se converter de verdade, ter vergonha na sua cara. E se essa palavra cria vida em você, por isso tem gente chorando. Por isso tem um chorando, tem outros emocionados, tem outros arregalados, e tem você que está aí, ó. Eutico, vai cair, Eutico. Palavra foi dada. O incenso vai subir daqui a pouco. O que, que você vai fazer da sua vida? Pro que me interessa. Eu quero estar indo mover, não quero estar preocupado com quem está fora do propósito, não. Eutico representa aquilo que tem de dentro da igreja. Sabe, pessoas que estão na dúvida. Ele é um jovem que não era radical, irmão. Provavelmente estava lá. Sabe o que ele falava para o povo lá da rua dele? Você vai para a igreja? Não, fico lá de cima olhando. Você fala que você é crente ou você fala que você vai nos cultos? Você fala que você é crente ou você fala que está gostando da igreja que você vai? Eu gosto daquele pastor, prega uns negócios lá que eu acho legal. Ele é engraçado. Compre um CD do Patati Patatá, é muito mais engraçado que eu. Se converta, irmão. Fica em cima do muro, não. Eu te represento aquele que fica em cima do muro. Fica olhando para o mundo e em cima do muro. O que, que você quer de verdade? Defina hoje. Ah, para se batizar na sua igreja, pastor, não pode usar maconha, não pode. Ah, pastor, para se batizar na sua igreja, não pode usar brinco, não pode. Ah, mas depois eu uso. Não, vai subir. Se tirou para batizar e agora está usando, vai ficar. Não engana eu não. Está enganando o próprio Deus, não sou eu. Eu não sou Nossa Senhora Aparecida que faz ponte com Deus, não. Você tem acesso livre. O véu se rasgou, é você e ele agora. Ah, não, mas naquela igreja lá é complicado. Naquela igreja lá do pastor Wilson é muito duro o negócio. Ah, ele cobra até o corte de cabelo. Cobro. A roupa que você usa? Cobro. O que você põe no Facebook? Cobro. Você está se sentindo ofendido? Põe aí agora. Te dou 5 minutos para você pegar o celular e escrever lá. Se sentindo eutico. É pôr um desenhinho caindo. Você ainda se irrita com as coisas que eu prego. Eutico é o tipo de cara que corre de Deus. Corre do propósito, corre, corre. Não está aliançado com a igreja. Está ou não está, tanto faz, tanto fez. Tem gente que fala o quê? Se eu for para o encontro, amém. Se não for, 2 amém. Isso, eu, tipo, fica de fora. O incenso está lá. E você que está de fora, para mim, ó. Irmão, gente que é avivado, a igreja vencedora, ela está no meio. Sabe, eu não entendo ainda na igreja, irmão que fala que é vencedor não consegue olhar para a pessoa que está do lado. Não consigo, você me desculpa, tá? Se eu estou sendo muito, muito crente. Mas a Bíblia condena isso. Tá? Como você fala que me ama se você não ama o irmão? Não sou eu que estou falando, tá? Então você deve amar o irmão. Porque quem decide isso é quem? Deus. Eu, tipo, aquele cara que, ah, não, vou descer no culto hoje não, sabe por quê? Ah, lá está o Yuri, eu não gosto do Yuri. Vou ficar aqui em cima. Fica em cima. Fica em cima do muro. Sai do propósito por causa de coisas carnais. Sai do propósito por causa de opinião. Irmão, a gente aprendeu aqui que Deus procura verdadeiros adoradores. O Espírito Santo nessa hora não estava no prédio todo, não. O Espírito Santo nessa hora estava onde? Lá no meio do fogo de Deus. Onde o incenso estava subindo. Deus estava procurando adorador. Deus passou por eu, te olhou e falou o quê? Vixe! Está em cima do muro, fora do propósito, carnal, olhando para fora, doidinho para acabar o culto, para fazer o que não deve. Deixa eu passar. Estou procurando é verdadeiros adoradores. Chega lá embaixo, ele encontra. Sabe? A pessoa fala assim, não, pastor, deixa eu te explicar, a pessoa até gosta da igreja, mas o senhor falou um negócio lá que irritou ele. Não peço desculpa, não peço perdão, se não gostou, não volta mais. Eu sei o que eu estou pregando, eu não estou pregando em verdade, não estou pregando nada para adoçar o seu ego. Não, mas a pessoa ficou ofendida porque o senhor falou de piercing. Piercing é do diabo. Tipo, andou, deixa eu falar de novo, já que você ficou irritado. Você conhece quem ficou irritado, manda um recado. Piercing é do diabo. Short curto é pombageira. Não é na igreja não, é lá na sua casa também, viu? Porque pombageira não é só na igreja não, tá lá. Ou você é crente só aqui? Você põe essa calça por cima do short? Não sei. Está na hora de você se converter. Porque o noivo vai voltar. E o noivo nunca é vida fácil. Esse noivo aqui, ele busca mulher santa. Vestes brancas. Lavada e remida pelo sangue. Do cordeiro, não é de qualquer jeito, não sobe de qualquer jeito, não vai de qualquer maneira. Está na hora de você se converter, porque meia-noite, meu irmão, você decide o que você faz, porque meia-noite Paulo e Silas na cadeia adoraram o Senhor. Tinham apanhado, foram jogados na cadeia, acordaram, falaram, o que nós estamos fazendo aqui? Rapaz, nós apanhamos, ainda estamos presos. Vamos fazer o seguinte. Vamos adorar o Senhor. Tem gente que é só feio. Não, nem apanhou, tá? Só falou que é feio. Não vou mais para a igreja. Aquele líder de célula falou um negócio que me ofendeu. Eu fui conversar com o pastor, ele mandou ter vergonha na cara e orar. Pois eu vou te ser usado por Deus agora. Cria vergonha na cara e vai orar, irmão. Que até Faraó pediu para Moisés orar por ele. Faraó aponta para Satanás. Nem todo mundo que pede para você orar está na vida de Deus. De repente você tem que orar para essa pessoa te converter. Quer que eu oro por você? Eu oro. Vou orar para que Deus te dê vontade de você orar. Senhor, todas as pessoas que pediu para me orar, já tem cargo para orar. Fome e sede da tua presença. Vida de Deus sobre elas. Para você entender que você tem acesso agora. Irmão, faça um propósito com Deus, ter vida de Deus. Está na hora de você fazer igual esses dois jovens. Só louvar o Senhor. Na maior crise da vida deles, louvar o Senhor. Se a sua vida está passando por prisão, cadeias e algemas, posso te dar um conselho? Louve ao Senhor. Não precisa passar por sal grosso. Quem gosta de sal grosso é churrasco. Não precisa ir nos 318. Aqui deve ter cento e pouco. E eu declaro que nós temos mais unção que eles. Está de 318. Aliás, tem alguns aqui que precisa passar pelos 636. E não sai ainda. Porque vergonha na cara não sai em oração. Vergonha na cara sai em atitude. E ninguém bebe porque quer. Ou não é? Não, me ofereceram, eu bebi. Eu não quis. Lógico que você quis. Quem falou que você não quis? Você fumou que você quis. O cigarro veio. Aí o copo veio. E o cara assim. Ah, irmão. Bebeu o que você quis. Você joga a culpa nos outros que chamaram. Se você é crente de verdade, você fala o quê? Eu não vou. Eu não vou e tenho mais. Quer ir para o encontro com Deus, você vai comigo. Ah, mas não sou mais seu amigo. Mas quem falou que você é meu amigo? Amigo que é amigo não chama para beber, para fumar, para usar droga. Não chama para ir para balada. Ou você não aprendeu isso? A palavra de Deus fala que quem servir ele vai aborrecer pai e mãe. Tem noção? Vai aborrecer pai e mãe. E a Bíblia ainda fala que ele não veio trazer paz ao mundo e jogar um contra o outro. Aí você está esperando que a sua família todinha vai ser crente porque você é crente. A sua família está com raiva de tu. Porque você trocou eles por alguém que é muito melhor que eles. Só que você não vai falar isso para eles. Traz aqui que eu falo. Porque tem alguns sentados aí que tinha raiva de mim. E tem! Eu sei que tem! Mas a nossa vingança é lá nas águas, na hora do batismo. E adivinha quem batizou? Jó! Jó! Meu nome estava debaixo da vela, eu sei que estava. Mas eu te batizei. Que é nós. Ah, meu irmão, aqui não tem conversa fiada, não. Eu não sei que tipo de crente você é. Eu não sei se você vai sofrer isso que a gente sofre e vai chegar no dia e vai falar o quê? Vale a pena. Eu estou falando para você, não é de hoje, não. Estou falando para você do que você vai receber é lá. Vai valer a pena você ter um caminho de Deus, casar com o noivo e ter perdido 90% dos seus amigos naturais? Vale ou não vale? Por que você não perdeu ainda? Você é morno. Quem é morno é vomitado pela boca do Senhor. Morno é aquele que agrada a todos. Mornão. Eu gosto de crente, mas não tem nada contra os atabaques. Deus é um só. Se o copo mexer, é de Deus. Tudo é de Deus. Você me desculpa, se você passou por isso, eu estava a passar. Crente não batiza criança na igreja católica. Porque naquele momento, você me desculpa, você que é católico, mas você vai se converter hoje, então você não vai ter pouco tempo para ficar com raiva de mim. Quando você batiza lá, você consagra um demônio. Demônio. Demônio. Demônio. Aquilo é um demônio. Mas é filho do meu primo. Então, mas você é crente. A Bíblia lá no Salmo 1 fala para você tomar cuidado para não sentar na mesa dos escarnecedores. Até entendo que você engana sua mãe, engana seu pai, falando que você tem que evangelizar lá. Mas você chegou às 10, saiu às 4? Rapaz, que evangelista é esse? 6 horas evangelizando no meio da balada? É um gênio. Camarada chegou 6 da manhã, cheiro de fumaça, maconha, cachaça. Estava pregando o evangelho. Pra quem? Porque nem um carvão estava te ouvindo. Desculpa, se eu estou te ofendendo. Ah, já aproveitando, Hopi Hari, a igreja vai fazer uma excursão. Tá? Você que tem aí um demônio que te atiça aí pro Hopi Hari, nós vamos fazer uma excursão de gente de Deus, sabe? Para estar no meio de gente de Deus, para você não ficar na fila e os caras te oferecendo os carinha para você ficar. Porque se tiver aqui também, fica em paz. Deve ter aqui no meio também. Você vê que só dois falou misericórdia. Teve alguns que tá pensando, Deus usa esse homem. Irmão, receba a unção de Paulo e Silas. Seja crente avivado. Independente das circunstâncias, adore. Louve, pule, grite, adore ao Senhor. Crente não precisa ficar vivendo de eventinho, festinha, show gospel, Robortela, Fernandinho, marcha para Jesus. Não tem nada disso. A igreja que vai subir não é aquela que faz coisas. A igreja que vai subir é aquela que vive Deus, sente Deus, adora o Senhor, sonha com a volta dele, quer a volta dele. E se você crê nisso, dê um glória a Deus e manda o diabo aqui dos infernos agora. Porque o diabo não está aqui. O diabo não está aqui. Ele não sabe o que está acontecendo. Mas onde ele estiver, ele vai escutar o que eu vou pregar aqui. Ele, aquelas traias que ele tem que trazer para infernizar a nossa vida. Camarada que não tem onde morar, vai ficar criando caso dentro da igreja do Senhor. Por isso que ele tem raiva de nós. Ele tinha acesso ao noivo, vivia lá. Mas ele perdeu isso e não vai ter mais. Mas você vai ter, e agora? Qual a sua decisão? Qual é o seu propósito? Como que Jesus venceu o diabo? Através do quê? Da palavra. Sabe por que Jesus venceu o diabo através da palavra? Porque ele é um mentiroso. Aí eu pergunto para você, igreja que vai ser arrebatada. Não fale, aleluia. Quando eu baixo o tom, tem alguns que já percebeu, fica até assim, ó. Tem que vencer o diabo pela palavra. Quantas vezes você leu a Bíblia no ano? Você gosta de livro e DVD. Jesus não pregou o DVD. Jesus não contra-argumentou com CD. Nem falou em línguas estranhas e caiu de costa. Jesus venceu o diabo aonde? Na palavra. Quantas vezes você lê a Bíblia, pelo menos na semana, vou nem falar por dia, na semana, você lê a Bíblia? Aliás, você lê a Bíblia? Pergunte para a pessoa do seu lado se ela lê a Bíblia. Ela fez assim, né? Não fez assim, né? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem não lê a Bíblia, irmão, não tem autoridade para vencer o diabo. Vai ficar. E você que vai perguntar para mim no final do culto qual livro você vai começar a ler, comece por João. Eu já sei que eles vão perguntar mesmo. Comece por João. Outra coisa, Deus precisa te dar armas para você vencer o diabo. Você vê que Gideão entrou numa batalha. Alguns de vocês não lêem a Bíblia, vocês não sabem quem é Gideão, então tem que ser didático, né? Gideão era um homem de Deus, está na Bíblia. Tem que pregar a Bíblia, né? Assim, sendo Gideão, foi numa guerra. E naquela guerra, sabe o que Deus falou para ele? Você não vai levar arma nenhuma. Sabia disso? Amém, você lê a Bíblia. Você está falando que eu preguei? Não, você lê. Amém, glória a Deus. A gente vai fazer uma palavra sobre isso no curso de homilética. E falou para ele não levar as armas, se levar um cântaro vazio. Cântaro seria um vaso. E chegando na hora, ia falar para o povo gritar. E a vitória estava garantida. Você vai vencer? Por que que você não consegue abrir sua boca nem para dar um aleluia nos cultos? Você não abre sua boca para dar nenhum glória a Deus. De 5 louvores foi cantado na igreja, você não adorou em nenhum deles. Você sabe onde você é um vencedor? nem aqui, nem na China. Você não sabe nem bater palma. E Deus só pede para você levar o quê? Um cântaro vazio e chegar na hora e gritar. Você me desculpa para quem não é pentecostal. Eu acho que minha igreja é um pouco pentecostal. Um pouco. Eu acho que tem que ser mais. Porque a igreja, quando é pentecostal, e você dá uma palavra profética, ele levanta até da cadeira. Igreja pentecostal, da cadeira, pega o irmão do lado que está meio morto. É, aleluia, entendeu? É pentecostal. Porque tem vitórias que nós vamos ter através do grito. Que é pro diabo pegar as traias dele e cair no mundo, saindo fora. Ele vai falar o quê? Aquele povo grita. Tem um monte de cântaro vazio lá. E quando eles gritam, a vitória está garantida. Nem vai naquela igreja, porque ela não tem o que fazer. É assim que funciona. Agora você não consegue fazer nada. Pois eu quero profetizar sobre você agora. E dê a mão para a pessoa do seu lado. É para profetizar como igreja. Irmão, tem muitos que querem ser vaso de ouro, adornado, lindo e maravilhoso. Pois Deus quer dar um vaso de barro agora. Vazio, vazio, onde que você não tem nada, nada, nada, nada. Para que Ele seja tudo sobre você. Assim sendo, eu profetizo que esta noite, nós seremos aqui um vaso novo. Nós seremos um grito novo. Nesse cântaro novo, clamaremos ao Senhor. Conquistaremos casas, conquistaremos ruas, venceremos a sua família, vai se converter, a sua casa não será mais a mesma. Ah, Espírito Santo de Deus, o momento da sua vitória está chegando, meu irmão. Aleluia, declare vitória sobre a sua casa. Declare a vitória sobre a sua família. Aleluia. Isso é igreja, irmão. Igreja não pode ser morna, morta. Igreja tem que ter avivamento, autoridade, unção. O diabo nem pensar em subir num lugar desse. Seja algo vazio, um vaso vazio. Para que ele quebre, refaça, faça de novo. Que ele faça de qualquer jeito. Seja alguém que somente cante, adore Ele. Seja uma virgem que seja embarcada de óleo, de sabedoria, de graça, de unção. Seja uma virgem que vigia, que sonha com esse momento. Uma virgem limpa, preparada, que sonha com isso. Deus quer esse tipo de igreja, mas eu também quero fazer você refletir agora. E eu quero que você baixe sua cabeça. E eu quero que você faça nessa noite uma reflexão. Eu não sei nem que hora que eu vou terminar de pregar isso aqui. O Espírito Santo de Deus pergunta para você agora. Você ainda é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo pergunta se a sua botija está cheia nessa noite. Se você tem a vida de Deus sobre você. O Espírito Santo olha para você e fala... Filho, você fala que me ama, mas você me engana. Você fala que me quer, mas eu ainda não sou prioridade da sua vida. Gritos e pulos realmente tocam. Mas você me ama pelo que eu sou, não por festas, não por baladas. Por que que eu ainda olho para você e vejo prostituição, vejo mentira, vejo engano? Por que que dentro da minha igreja ainda tem ladrões que roubam dos dízimos? Porque tem pessoas que querem enganar o Espírito e eu sofro, o Espírito Santo sofre. O Espírito Santo chora quando você peca. O Espírito Santo chora quando você faz coisa errada. Infelizmente as igrejas estão pregando as promessas, os carros, as curas, as vitórias. Eu sei que você gosta de dar glória a Deus, mas agora o Espírito Santo quer mostrar que você é de verdade. Para saber se você será arrebatado ou não. Você pode até falar para mim, pastor, a igreja está crescendo. Mas eu digo para você, irmão, a igreja está inchando. Quero te falar, toma cuidado. Cuidado onde você pisa. Cuidado o que você fala. Cuidado com quem você se relaciona. Acabe suas amizades do passado. Limpe a sua vida. Hoje o Espírito Santo quer pegar suas lágrimas e transformar em vitória e bênção. Ele quer sondar o seu ser, o íntimo do seu ser. Fique de olhos fechados. E deixe o Espírito sondar você como um terreno fértil agora. Não levante sua cabeça. Reflita sua vida. O que você tem feito? O que você tem falado? Noivo, noivo, noivo, noivo. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, antes que agem em palavras, sei quem tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Aleluia. Aleluia. Noivo amado, nós te adoramos e te amamos neste lugar. Espírito Santo, tu sondas o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma. Revela, Senhor, aquilo que nos afasta da tua presença. Revela-nos aquilo, Senhor, que te entristece. Revela, Senhor, o que há da nossa vida que não te agrada. Nós queremos casar contigo, ó Pai. Nós queremos fluir diante de ti. O anjo da morte que passou no Egito não nos atinge, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós, Senhor. Mas nós queremos ser algo muito maior do que isso. Nós queremos fluir diante de ti. Nós queremos chorar diante de ti. Nós queremos nos preparar, nos adornar, nos limpar para aquele grande momento, ó Pai. Nós queremos, Senhor, chorar diante da tua presença. Nós queremos viver na tua graça, na tua misericórdia. Oh, Senhor, nós não queremos ir para a igreja atrás de bênçãos. Não queremos ir para a igreja atrás de vitórias. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos redima dos pecados todos os dias, todas as noites. Nos dê, Senhor, sabedoria para esses momentos, para que seja quebrado todas as armadilhas. Se você ainda não tem o sangue do Cordeiro sobre você, meu irmão, que você aceite Jesus hoje como seu Salvador. Aleluia. Mas você que tem, você um dia precisa se preparar para morar com Ele. Levante sua cabeça e olhe para mim. Meu irmão, o diabo agiu, deixou você em crise. Mas o Espírito Santo quer alinhar você no propósito eterno de ter vida com Ele, casar com Ele, morar com Ele, viver com Ele. Esse é o maior de todos os processos. Se você durante esse sermão ficou com sentimento de derrota, de vergonha, eu quero te dizer uma coisa: Jesus te ama acima de todas as coisas. Jesus morreu na cruz por você. Jesus te ama mais do que tudo, te ama mais do que a natureza, do que esse mundo. Jesus ama você de forma pessoal, individual. Eu não quero consertar sua vida, porque aquele miserável estava querendo era te expor. Mas eu vim aqui pregar as boas novas. Aleluia! Aleluia! E você que quer viver essa vida de vitória, através de Cristo que te ama, independente do que você é, que você precisa se consertar, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas você não vai se consertar com medo do inferno, do diabo. Você vai se consertar sabendo que há bênção em Cristo Jesus. Que um dia nós iremos morar com Ele para toda a eternidade. E eu quero te ensinar a pensar como que existem lá as coisas. Quero preparar você a chegar lá. Porque quando você chegar lá sem entender o que é lá, você vai achar estranho aquilo. Lá não tem pecado. Lá não tem droga. Lá não tem bebida. Não tem confusão de irmão. Lá não tem crise nenhuma. Lá um Deus, e nós o adoramos em espírito e verdade naquele lugar. Aleluia. E eu quero fazer um apelo diferente nessa noite. Você que quer viver essa vida e romper o pecado que está sobre você, através da vitória, da bênção, do amor a Ele, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Santo, nós entregamos a tua igreja em tuas mãos, como igreja que te ama, está preparado, Senhor, para Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saia ao encontro dele, glorifique a volta do noivo, tenha um prado de vitória e glorifique ele. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover. Faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover. Faz chover, abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Faz chover, abre as comportas do céu. Se pedimos, e se pedimos, Jesus virá como chuva e descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então chame, então grite por Ele. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover. Faz chover, abre as comportas dos céus. Braço, assim, embaixo do braço. Assim, vem aqui. sinalizar abraçar, que nem abraçar ele sabe. Mas Deus não vai levar uma igreja que sabe abraçar, não. Misericórdia. Assim, quero que você pegue seu irmão assim, desse jeito. Que vale a pena, irmão. Nós vamos louvar que vale a pena. Vale a pena, vai valer a pena. Eu sei que vale a pena. Parece que não vale, parece que é difícil, mas não é difícil. Porque essa pessoa do seu lado vai te ajudar nos momentos de fraqueza. Essa pessoa do seu lado vai ser igreja na sua vida. Você não está sozinho nessa luta. Os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Ao casamento, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Aleluia. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Contemple a sua vitória. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não eu te direi. Aleluia. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Eu sei que vai. Eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar. Ai, quando eu e você, nos encontraremos com Ele. Naquele dia, eu e você, cantaremos só Ele, em uma só voz. A Ele, a Ele. Essa palavra, semana. Senhor, valeu a pena. Deixa essa palavra queimando no seu coração, reza a sua vida. Ninguém sabe o dia nem a hora, meu irmão. Deus me trouxe nesse lugar para pregar talvez a última palavra da minha vida. Mas a igreja tem que sair daqui como um vencedor. Eu haverei de cantar ao meu Senhor. Gostaria que você sentasse no seu lugar em reflexão. Você tem essa palavra queimando no seu coração o resto da sua vida. Que você a partir de hoje seja um crente diferente, vencedor. Que ame o Senhor acima de todas as coisas. Um crente que sonha com a volta dele. Um crente que quer a volta dele amanhã. Daqui a pouco. Um crente que está preparado o tempo todo. Irmão, não aceite pregações de que botija cheia é ministração de fogo de Deus. Isso é muito pobre. Botija cheia é aquela que não acaba nunca. Porque o azeite nunca acaba. Nós temos acesso a ele o resto da vida. Amém? Estamos recebendo a visita do vereador Índio. E ele veio. Semana que vem é eleição, né? Acho que é domingo agora. E ele queria. A gente orasse pelo pela candidatura, pela campanha. Não sei como está em São Bernardo, mas São Paulo tem algumas confusões lá para variar, né? São Bernardo não sei como está, acompanho muito pouco. Mas nós como igreja devemos entender esse momento com muito respeito. Aleluia. O que nós decidimos lá vai acarretar na nossa vida. Para depois chegar em Romanos 8, a gente sabe, toda autoridade constituída por Deus. Aleluia. Sei que a igreja, tem alguns aí que não gosta de votar, gosta de votar em branco, gosta de anular voto, mas você tem uma série de candidatos que você deve votar. Amém? Amém. Vem aqui, vereador, deixa eu orar por você. Aleluia. O Senhor ajudou a gente muito ano passado, pedindo oração, e a gente está aqui para te ajudar. Vem aqui a esposa também, esposa de vereador, a gente também ora. Aleluia. Porque a Bíblia fala que é um só, né? Então, se ele ganhar, você ganha. Verdade. Por mais que ele ache que ganhe sozinho. Todo homem acha que ganha sozinho. Será que eu desabafei? Acho que não. Amém? Vamos orar por ele, para que dê tudo certo, não só para a vida dele, mas que seja uma eleição decente. E a semana que vem você volta e vem pro culto. Mas vai saber se ele não volta na hora, né? Você tá lá votando e depois tá pensando no churrasco. Eu gostaria que viesse um líder para orar pela... Vamos orar por eles. Espírito Santo de Deus, nós queremos orar pela vida deste homem, da família dele. Que o Senhor venha dar o melhor para o propósito da vida dele. Afaste todo o mal da vida, do caminhar dele. Coloque pessoas que o querem ajudar. Que seja um momento único nesse município. Que o Senhor venha fazer a tua vontade. Abençoa a família, abençoa os... vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vereador, eu não posso não deixar de fazer um convite. Dia 10, 11 e 12. Conto temos com encontro com Deus. Não vou perder a oportunidade dessa. Você está convidado a estar conosco neste encontro com Deus. Aleluia. Jesus morreu por você também. Aleluia. Amém. Dê a mão para essa pessoa do seu lado, dê a mão para ele para nós encerrar o culto. Quem sabe o vereador nos dá uma pizza. Não me rasgo. Por inteiro eu faço tudo, mas vem novamente. Fiquem na graça, fiquem na paz do Senhor Jesus. Igreja de vencedores, que vigia, que o ama e que o adora. Vire o culto em adoração em nome de Jesus. Sabe viver. sabe viver. E onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus.